ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros, rádio 9 de julho, AM 1.600 kHz, uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. AM, rádio 9 de julho, a primeira à direita do dial, 1.600 kHz. Rádio Companheira, Rádio Perseverança, Rádio Solidariedade, Rádio Amiga, Rádio Comunidade. Rádio 9 de julho, a rádio onde o ouvinte fala, católica. A volta do sucesso, 1.600, São Paulo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Estamos iniciando a volta do sucesso aqui na sua querida Rádio 9 de Julho Católica, a primeirinha do seu coração. E a partir de agora você pode ligar e participar aqui do programa. O nosso telefone é o 3932-1600. Seu amor é meu, ninguém vai roubar. Participando do nosso programa, a Laide, alô Laide do Imirim, desejando muita saúde, um grande abração para o Altieres, para o Marcelo Prado. Obrigado. Para a Glaucia e a todos da rádio, para todas as amigas, em especial para a Ivete lá de Osasco, a Dona Hortência, a Deia Borges. E ela manda aqui, não é, uma mensagem para a gente. Diz o seguinte, a mensagem da Laide: um sorriso no meu rosto não significa ausência de problemas, e sim a habilidade de ser feliz apesar de todos eles. Olha que bonito, Laide. Eu amo. Eu não consigo me conter. O tempo não passa e eu fico sem graça, porque não consigo esconder a loucura de esperar a hora de realmente poder vê-la, poder abraçá-la, beijá-la, ouvir o carinho de sua voz, sentir todo o seu amor, ter finalmente certeza que você está ao meu lado. E que toda angústia da solidão é coisa do passado. Eu amo você. Eu amo você, menina.